by Alpha Hotel Charlie. Alpha Charlie by Echo, we're going Alpha. Hotel Julia, Thank you. Colombo 319, controle 19. 1935? Corrigindo, 1935. Boa. Controle da pista 9 horas, giratriz à esquerda, curva de Maracaju. Controle 1198, transponder o curso 556. Transponder 5556, decola da pista 10, primeira curva esquerda. Correto, Jean Cruz. 1-98-10, com a informação Alfa, boa. 9-8-1-0, Guarulhos, por copy. Obrigado, Guarulhos, 340, perdão, 1-0, fala da 1-0, primeira curva direita da El, Leda, Mótica. 1-1-9-8, acima 5-5-5-3. 0 autorizou Guarulhos, demora 1-0 direita. Dael Leda Ponte vai para o Zulu 1-0. 19-8 ao controle, 5-5-5-3, copo aí, 9-8-1-0. Eu fiz um escolher, tinha um fiscal de acionamento. Tá, Maria. Salvador Azul 2782. Salvador Azul 2782. Dois preparam sua espera sobre o Stern. Tive espera sobre o Stern 2782. Tá, 37, se Deus te considera, continue a aproximação e forma estalido. Afirmativo, continuando a aproximação e aguardando estalido. Livre pouso 2782. Boa noite. Alfa 3 Índia, boa. Alfa 3 Índia, solicito autorização de aeroporto da aeronave 208 para o pátio 3, posição Lima 4. Chama na frequência 18, espanhol 5, já igual que o Alfa 6. Copiei, por gentileza, repita. A frequência 118, espanhol 5. Alfa 6, já tá bom. Alfa 6, já prossiga. Alfa 6, já solicita autorização de retorno da aeronave do 08-8 para o pátio 3, posição Lima 4. Autorizado iniciar. Chama para ingresso para as três. Muito obrigado. 224, puxa acionamento, ponte 3. 1-8, som 95, puxa. Opa. Autorização, manifestar até parte 3, posição 4-1. Autorizado. Gente, obrigado. Olha, será 63, corrigindo 6224, posicionamento, ponte 3. Número 2, inspetor, 6224. Quanto espera? Quanto espera? Salvador, de Azul 27113. Sinal baixado, Salvador. 2713, pouso autorizado no 0, vento no 20 graus, no 09. Pouso autorizado, 2713. Alfa 3, informa o término do rebote no pátio 3, posição 4, uma estabilidade em uma boa noite. Cliente, boa noite. 3-4, livre que você chama táxi. Livre que você chama táxi. Muito boa noite, eu passarei do 2224. 2224, continua a aproximação, vai para a pista livre. Vai lá, passarei do 224. Afim, com o número 34, pode tracer na curta, ali mantém no zero, prepara para a decolagem assim que a pista for liberada. No 3, fala 0202, zero direita, Alfa Kilo, parte 3. Alfa Kilo, parte 3, acesso no 3. Então, eu chamo 6224 para o táxi com 106, Salvador, 2 horas e meia. Então, no 3, 4, decolagem autorizada, sessão no 0, 120, 10. Já decolagem no 1, no 6224, direita via Índia, ponto de espera da Nogera, chama pronto, ajuste 1014. Direita Índia, 1014, 6224. Livre pouso no 0, 130 ou no 0? Livre pouso na 1 no 0, passarei 2, 2, 4, obrigado. Pouso 1 no 3, 4, com 0, 3, 1, 1, 9, 8. 9, 8, por 8. 19, 3, 5, correção. Pois não, 19, 3, 5, por 8, obrigado. Até o ponto de espera da Nozero em frente, parte principal Índia, ponto de espera da Nozero 1, chão pronto, ajuste 1014. Rio. Qual que é o B, Rio? 04. Cliente? Mantenha o ponto de espera da Nozero. Poderia confirmar a posição de parada? Não tem aqui no sistema. Agora apareceu aqui, obrigado. Seja. Solo 04, libera direita, Alfa Kilo 43, remoto 5. Pode confirmar, por favor? Solo 03, libera direita, Alfa Kilo 43, remoto 5. Alfa Kilo 43, eu chamo o solo? Negativo. Sim, Alfa Kilo 43, já se escuta. Vento 130 graus, 099, pouso autorizado, pistão na zero. Tem livre pouso, boa noite, meu. Libera a direita, a escuta, Alfa Juliette, portão 01, possível na Foxtrote. Poderia repetir, por favor, 1868? Solo 06, possível liberar na próxima, à direita, mantenha a frequência da torre, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, na escuta, por favor, 1868. Portão está 3600, a pista opera em toda extensão? Toda extensão. Obrigado. Autorizado. 3600, livre pouso 10, vento 130, 08. Livre pouso, pista 10, 3600. November está aguardando este pouso livre, tráfego na curta da 10. Thank you. Alfa 1 November 130 graus, 07 nós, pouso, autoridade pista 35. November 1 pouso, autoridade pista 35. Uma pista livre, na minha escuta, Alfa Juliette, remoto 1-3. O 3600 ligou, Alfa Juliette, remoto 1-3. Sim. Passando na 3-4, decolagem autorizada no 0, vento 1-3, 0 grau, 08 nós. Livre decolagem, 6224. Alfa November, solo 1-2, extremo autorizado, pode 5. Alfa 2-4, colo 1-3, controle 1-1-9, decimal 3-5. 3-0-3-5, 6-2-2-4. 298, final ele é X-Ray da 90, baixada travada. 29098, continua agora, autorização de pouso, número 2. Baixada travada. Sola Zuna 7, libera a direita, mantém a escuta, pega o satelizado via Alfa e reporta antes da Juliette. Pista livre, pouso autorizado, vento 130 graus, 08 mais. Ele pousa 10, Roger. Pista 9066, tá livre, via Juliette, até o portão 7. Mantenha a escuta e aguarda a copa só um minutinho, prepare a boa. A boa, isso, boa. Sola 0098, Sola 60, libera próximo direito via Fox, mantém escuta, via Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, eu vou colocar Nove 057, pouso autorizado, 120 graus, 089. Repouso, voo 9057. Autorizado 2222, copia. 2222, copia. 2222, autorizado, vitória da conquista, nível 180. Decola da pistola 0, curva direita. Perfil de saída agora, elefa, após DCT a pló. Após a pló, prossegue conforme a rota do plano. Antena 5563, controle 119, decimal 35. Eu vou fazer o número 0. agora é nessa, direto aqui nós, nome do posto. Se tiver coisa, eu vou ouvir esse nosso prefeito aqui. Correto, parte 3 e porta pronta pro push. Dobre à direita, mantém escuro, tá setorizado via Alfa e Kilo até o pátio 3. Quando lá fica, atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, pátio 3, vai encontrar o sinalizador 1-0-7.